Rádio Aratiba de Aratiba, AM 900, integrante da rede Gaúcha Sat. ZYK 211, Rádio Aratiba, emissora da Fundação Cultural de Aratiba, transmitindo em 900 kHz, com 2.500 watts de potência. Uma emissora católica a serviço de toda a comunidade. Pela Rádio Aratiba, começa agora mais um programa Hora do Chimarrão. A informação correta no seu rádio. O alto uruguai gaúcho e catarinense, integrado em uma só sintonia. A tradicional voz da comunidade líder em audiência. No ar, Hora do Chimarrão. Comunicação, João José. Meus amigos, agora são 10 horas com 31 minutos, manhã de sexta-feira, dia 10 de dezembro. Mais uma manhã com muito sol, tempo seco, 25,8 a temperatura. E assim nós vamos chegando, vamos começando mais uma edição do programa A Hora do Chimarrão, até 12h15, sempre com muitas informações. Que possamos aquecer os nossos corações com o clima de Natal e transmitir esse amor a todos que nos rodeiam. Feliz Natal, desejo da Rádio Aratiba. Pensar na morte é algo que gera medo e insegurança. Nessas horas, você precisa estar amparado por pessoas capacitadas e que amam a profissão. Funerária Santa Lúcia, mais de 41 anos dedicados e prestando serviço funeral digno. Toda a estrutura à sua disposição. Serviço funeral completo, acompanhamento e capela mortuária própria. Estamos em constante aperfeiçoamento e em busca de novidades e variedades para a sua melhor escolha. Sempre prontos a fazer o possível para amenizar a sua dor e lhe auxiliar nessas horas difíceis. Funerária Santa Lúcia. Avenida Brasil, em frente à Praça Municipal, em Severiano de Almeida. Ou pelos telefones 3525-1281, 99982-2591 e 99924-2399. 11 horas e 32 minutos, a Hora do Chimarrão segue. É uma parceria com o supermercado Big Bom, Cressol, Marcos Magazine, Copérdia, Funerária Santiago, Vanso Materiais de Construção e Engenharia, Marafim Móveis, Ótica Líder, R Materiais de Construção, Sicredi, Supermercado Supermix, Instituto Santa Luzia, Passarela Supermercados, Farmácia Unimed, Lucene Terraplenagens, Ótica Young, Unicred Erechim, Global Engenharia e Construções, Burim Odontologia Especializada, Mercado da Família, Derma e ainda Tim Alimentos, Spix Escola de Idiomas, Armazém 83 e Mecânica Dallagnol. ZYK 211, 900 AM, 2,5 kW de pura emoção. Thank you. Rádio Aratiba de Aratiba, AM 900, integrante da rede Gaúcha Sat.